chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus capítulo 28 e verso de número 18 a 20. Estamos vivendo a semana que antecede o nosso grande congresso de missões. A minha alma, ela se exalta diante de Deus, porque eu sei o quanto esse momento está sendo esperado pela Igreja do Senhor, em todas as congregações. Existe um pulsar missionário. A igreja está imobilizada, está toda mobilizada. Os líderes das congregações, os cartazes chegaram. Os dias que estão antecedendo esse evento, nós temos feito campanhas de orações. Irmã, irmão, jovem, criança, todos imbuídos no mesmo sentimento, porque sabemos que a ordem é imperativa: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Eu quero convidá-los a todos, os amados ouvintes, a esta semana, a estarem junto conosco nessas programações. E você venha, prepare teu coração para no domingo, dia 17, às 19 horas, em nosso templo, o grande momento do início do nosso congresso de missões. Missões, missões, missões, missões, missões, missões, missões, missões, missões. Esquerda, direita, vença o inimigo. Esquerda, direita, faça evangelismo. Esquerda, direita, pregue as nações. Esquerda, direita, vamos fazer missões. O fogo, a água, o vento, a terra que treme anunciando o fim. Em todos os cantos da terra, natureza em guerra com seres humanos. Igreja desperta, soldados levantem. A hora é agora, não dá pra esperar. O tempo é chegado, guerreiros de Cristo, vamos evangelizar. Simão Pedro acabava de deixar tudo para seguir Jesus, obedecendo o ide. Colocou tudo o que possuía à disposição de seu novo Senhor. Em primeiro lugar, ele colocou a sua casa. Interessante. Ali, Jesus tinha um acesso para encontro com aquela família. E numa daquelas visitas, encontrou a sogra de Pedro deitada com febre. Ele a tomou pela mão e ela se levantou imediatamente e a febre desapareceu. Imagem da agitação. A febre entorpece todo o serviço. Ela impede da pessoa se movimentar. Mesmo quando é trivial e passageira, a febre, ela prejudica. Nada é insignificante para o Senhor. Não vacilemos em expor-lhe todas as nossas necessidades em oração. Estejamos dispostos a aceitar sua decisão, qualquer que seja sabendo que é para o nosso bem e para nos fazer aptos a servir aquele que nos ama. O que a sogra de Pedro fez quando ficou sarada? Ela serviu o Senhor e os que com ele estava. Ao redor da casa, a cidade se agitava para trazer os enfermos a Jesus. Esse testemunho de poder do Senhor tornou Cafarnaum particularmente responsável. Sua culpa piorou quando rejeitou definitivamente o enviado de Deus e não querendo se arrepender. Amados ouvintes, nós estamos vivendo momentos como estes. Muitas cidades, muitas pessoas estão recebendo a ordem de fazer a divulgação do Evangelho. Em algumas localidades não estão sendo recebidos. O coração do povo, como Cafarnaum, viu muitos milagres, viu muitas maravilhas. Até o próprio Jesus disse que ele tomou aquela cidade como a sua cidade, mas ela rejeitou o Mestre. Você que está me ouvindo nesta manhã, que nós estamos vivendo esse clima missionário, nós temos a autoridade do Senhor Jesus para, no nome dele, nós proclamarmos as verdades bíblicas. E aqui nesta hora eu estou falando que Pedro aceitou a Jesus, largou a sua vida de pescador e se tornou um servo para o trabalho do Senhor. E as suas experiências iniciais foram ver o Senhor Jesus fazer milagre dentro da sua casa. Você que me ouve, se tu aceitar a Cristo Jesus, ele começará a fazer milagre hoje na tua vida, na tua casa, e fará de você um arauto, um pregador, um proclamador das verdades do Evangelho. Eu quero, nesse momento, orar com você. Pai amado, nesta semana que nós estamos aguardando com uma certa ansiedade a abertura do nosso congresso de missões, Deus, é algo que tu move no meu coração. Esta palavra, missões, ela mexe com o nosso homem interior, porque sabemos que não podemos ficar parados. Senhor, nós queremos mais almas, mais pregadores inflamados, mais pessoas dispostas a obedecer o ídolo do Senhor. E eu quero orar, Senhor, para que o despertamento venha. Venha na vida dos pastores, na vida dos evangelistas, dos presbíteros, dos diáconos, dos auxiliares, das diaconisas. Senhor, que em cada membro da igreja exista uma só visão: o trabalhar, o desenvolver, o fazer a obra da evangelização. Em o nome de Jesus, nós oramos, nós pedimos, agora e sempre. Abençoa os milhares de ouvintes. Em nome do Senhor, nós oramos agora e sempre. Amém e amém. Boa noite, amém.